Sim, são extremamente positivos, tendo em conta também o investimento que foi feito neste último ano de 2018, em abril de 2018, do Centro de Interpretativo, e também nós tínhamos alguma curiosidade para ver o retorno desse espaço que abriu portas a 18 de abril e que efeito teria no, nos visitantes, não só a nível do concelho, mas também na região. E é com muita satisfação que hoje, fazendo o balanço estatístico trimestral e anual dos vários espaços públicos culturais, na reunião pública de hoje, constatámos que há um aumento significativo de visitantes neste último ano de 2018 no que diz respeito às ruínas romanas da Bobadela, incluindo aqui também o Museu António Simões Saraiva e, obviamente, o Centro Interpretativo da Bobadela. É com muita satisfação que anunciamos, por exemplo, no Museu António Simões Saraiva, cerca de 6.140 visitantes ao longo do ano 2018, vindo de um número bastante inferior, que não chegava aos 3 mil, portanto duplicámos o número de visitantes, e que também no Centro de Interpretação mais de 5 mil pessoas, ainda não tendo aqui os 12 meses contemplados, mas já mais de 5 mil pessoas, e isto antes do final do ano letivo, do ano civil de 2018, já tínhamos as 5 mil pessoas a visitar este espaço, que tem sido um ótimo espaço expositivo que tem alavancado não só a Bobadela, mas também o nosso concelho e, em particular, a região, porque, de facto, tem sido bastante visitado, e é com muita satisfação que conseguimos confrontar estes números e perceber que estamos com um novo paradigma.